muito melhor sem as dores. Esse é o poder do Doremax. Diferente de remédio, não tem nenhuma contraindicação. Então, se você tem gastrite, diabetes, hipertensão ou qualquer outra doença, pode tomar tranquilo. Você vai tomar todos os dias para agir de dentro para fora, reconstruindo toda a sua cartilagem. E é por isso que você vai parar de sentir dor. Sua vida seria melhor sem essas dores, não é verdade? Com certeza. Então, já anote aí, 0800-180-2000. Você que ligar agora vai ganhar os 50% de desconto. Essa promoção é válida para hoje. Frete grátis e leva um tratamento de presente para circulação, pressão alta e visão ou um gel massageador. Mas tem que ligar agora, 0800-180-2000. Vou falar devagar para você anotar, 0800-180-2000. Se livra dessas dores com Doremax, 0800-180-2000. 1h27 agora, a gente segue por aqui no apoio sempre do Teodoros Bar e Depósito, cerveja gelada, refrigerantes, entrega rápida. O zap é o 98804-5928. Casa da Água Distribuidora, Água Mineral Soledade. O zap é o 981252247. Luciane Pizzaria, somente delivery. O zap é o 981535740. Plano SAF, saúde assistencial familiar. SAF todo mundo tem. BA, Funcional Training, saúde e movimento. Loja de moto Pedro Pérez, tem câmara de ar para Titan e Bis por apenas R$20. E a promoção em pneus, carburador, kit tração, bateria, amortecedor, menor preço e atendimento diferenciado. Vai lá e confira. 1h27, Israel e Rodolfo, guardanapo borrado. Um guardanapo borrado, batonizado, meio avermelhado, jogado no prato, foi o que sobrou. Com dois dedos de catena Malbec que ficou na taça e ela nem tomou. Oh, oh, oh. Voltando no começo pra você entender o fim, ela acertou disposta a ouvir minha proposta e eu falei, falei, falei. Quando terminei, ela terminou de vez. Eu fui lá embaixo e pus seu erro debaixo do braço. Você é mais fria que o risoto que sobrou no prato. Que ódio de mim. Eu pedi a verdade, com verdade disse assim. Eu te traí, foi o que eu ouvi. Assim que aconteceu. Voltando no começo pra você entender o fim, ela sentou disposta a ouvir minha proposta e eu falei, falei, falei. Quando terminei, ela terminou de vez. E eu fui lá embaixo e pus seu erro debaixo do braço. Você é mais fria que o risoto que sobrou no prato. Que ódio de mim. Eu pedi a verdade, com verdade disse assim. E eu fui lá embaixo e fui seu erro debaixo do braço. Você é mais fria que o risoto que sobrou no prato. Eu pedi a verdade, com verdade disse assim. Eu te traí, foi o que eu ouvi. Assinam todo o seu salário, você vai torrar em álcool e não vai me esquecer. Calma, cê vai afinar sua língua, se afundando nessas brisas, nesses beijos nada a ver. Não viaja, não vai achar ninguém melhor que eu. Vira nada essa batalha aí, cê já perdeu. Quem

te encher de esperanças. Vou te mostrar o que é bom. Vanessa da Mata, é, vem doce, Luan Santana, Vai Chorar no Carro. Também você, você ouviu Israel Rodolfo, Guardanapo Borrado, é, Guardanapo Borrado. Você ligado na nossa 87 FM, olha, Mercado Miller, o que mais barato vende, melhor atende. Faça suas compras no Mercado Miller, o zap é o 988-35-1777, Correia Artefatos de Cimento. Há mais de 10 anos com variedades para você. Mesa de jardim com 4 bancos em promoção. Preço a combinar no local. Aceita Pix e divide no cartão em até 12 vezes. O zap é o 998446812. Peixaria Morada do Peixe. Filé de tilápia congelado R$24,99. Filé de rosado congelado R$11,99. Tem também camarão com casca, sem casca e VG. Piaba bandeja de meio quilo. Enfim, Peixaria Morada do Peixe. O zap é o 998-387504. Aceita todos os tipos de cartões e Pix. Direção de Anoque Família. Lanche do Ceará, pastel e caldo de cana feitos na hora, no Trevo do Meio, em Aperibé, para você ir levar sua família e voltar sempre. Tem o pastel de frutos do mar, pastel de camarão e muito mais. O zap é o 988-49-8643. Peixaria, ó, Lanche do Ceará, no Trevo do Meio, em Aperibé. E para sua festa ficar legal, é só você contratar o Pula Pula do Senhor Denerval. O telefone é o 98805-2782. Matheus e Cauã e Mari Fernandes, Não Vitalício. Eu tenho raiva de você, porque você beija bem demais. Na cama você tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando o quê? Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Esse nunca mais é muito tempo. E tanto é bom esse nunca mais. É o base que 1-2, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta. Vai. Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder. Tira minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é quem sempre sabe isso. Juro que eu não volto nunca mais. Olha eu beijando. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não como. Pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. Eu juro que eu não volto mais atrás. Olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não volto mais. Olha eu assim ó. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando. Programa Frequência Máxima, comunicando Júnior Vargas. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. No bailão ela gosta de bonita. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doida pra sentar. Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão ela gosta de bailar. No bailão ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, que bola no pique, Anitta. Escuta a batida e do nada ela vira dançarina. Doida pra sentar. Doida pra sentar. Doida pra sentar. Joga pro alto. Vai provocar, não descer, vou enxergar. Vai provocar, não descer, vou enxergar. Doida pra sentar. Rádio 87 FM. É mais música. É hora de ficar ligado. Alô galera, estamos chegando aqui no Central Esportivo, hoje, segunda-feira, 17 de julho de 2023. É futebol! Resultados da rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesse final de semana tivemos rodada pela Série C do Campeonato Brasileiro. A terceira divisão nacional foi a 13ª rodada. Vamos aos resultados. Tivemos no sábado na Arena Amazônia, Manaus 0, São Bernardo também 0. No Augusto Bauer tivemos Brusque 4, Confiança 0. Nos Aflitos o Náutico venceu a equipe do Figueirense pelo placar de 2-1. No Almeidão, vitória do Botafogo da Paraíba por 2-1 para cima do Aparecidense. Já no domingo tivemos no Rei Pelé, CSA 2, São José 0. No Lindolfo Monteiro, Altos e América de Natal ficaram no empate em 1-1. No Germano Klinger, Operário 1, Floresta 0. No Colosso da Lagoa, Ipiranga 4, Pouso Alegre 1. Fechando a rodada, logo mais às 16 horas no Raulino de Oliveira, tem Volta Redonda e Amazonas. E às 20 horas no Mangueirão, tem Paysandu e Clube do Remo. A classificação até o momento na Série C, o Operário é líder com 25 pontos, segundo Amazonas 24, terceiro Brusque com 23. Quarto Náutico 22, quinto Botafogo da Paraíba 21, sexto São Bernardo com 20, sétimo Volta Redonda 19, oitavo São José também com 19 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º Clube do Remo com 13 pontos, 18º América de Natal com 13, 19º Pouso Alegre com 12 e na Lanterna Altos com 12 pontos ganhos. Da sala de redação, Manuel Silva, aqui no Central Esportivo. Daqui a pouco eu volto com mais informações na programação. Central Esportivo, apresentação Manuel Silva, produção Osiel Lima. Programa Frequência Máxima e seu apoio cultural. O SAF traz para você o Sou da Sorte. Mais de 30 mil em prêmios, incluindo vales de R$500, airfryers, micro-ondas e TVs. Para participar, basta acessar o site saf.com.br, clicar na aba Sou Vantagens e realizar o seu cadastro. Garanta o seu número da sorte e fique na torcida. Os sorteios acontecem todo último sábado do mês, então não perca tempo. SAF, amigos fazem planos.

Na máquina do tempo, Bruce Springsteen, Street of Philadelphia. Frequência máxima e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé e Pádua e Avistão Italcarense. Economia para sua casa, informam a hora certa. 1:59. Variedade, o menor preço, tem qualidade, tudo que precisa tem aqui. Segunda-feira da Hortaliça, Avistão Italcarense, Supermercado Oliveira Peribé, Supermercado Oliveira em Pádua no bairro Ceab. Alface, cheiro verde, couve, agrião, salsinha, almeirão, 99 centavos a unidade. Brócolis americano, 4,99 a unidade. Chuchu, 1,49 o quilo. Pepino comum, abobrinha verde, 1,99 o quilo. Pimentão verde, abacate ou limão Tahiti, 3,99 o quilo. Cebola, 3,79 o quilo. Batata escovada, 4,59 o quilo. Maçã gala, 5,98 o quilo. Uva verde sem caroço bandeja, 6,99. Melancia, 2,99 o quilo. Alho, 15,98 o quilo. Segunda-feira da Hortaliça, Avistão Italcarense, Supermercado Oliveira Peribé, Supermercado Oliveira em Pádua, no bairro Ceab. Vem pra cá, estamos te esperando. Você sabia que seu cachorro precisa de exercícios físicos para se manter saudável e feliz? Claro que eles devem ser adaptados de acordo com suas características particulares, como raça, idade e tamanho. Consulte um médico veterinário para que ele determine qual a melhor maneira de manter o seu amigão em forma. Assim, você valoriza o bem-estar do seu pet e contribui para que ele não passe por alteração de comportamento emocional. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. Programa de renegociação de dívidas do governo federal começa nesta segunda-feira. Nesta primeira fase, o desenrola vale para a faixa 2, que é voltada para o brasileiro com renda mensal de até R$ 20 mil. O governo federal informou também que, a partir de agora, os grandes bancos vão limpar o nome de até 1,5 milhão de brasileiros com dívidas menores que R$ 100. Significa que as instituições financeiras não vão usar o débito em aberto para colocar os correntistas no cadastro negativo. Ou seja, o cidadão vai poder comprar a prazo, contrair empréstimo e fechar contrato de aluguel, por exemplo. A medida foi exigida pelo governo como condição para que os bancos participassem do programa. O Desenrola funciona assim. Na faixa 2, a renegociação é feita diretamente entre o cliente e a instituição. Em contrapartida, o governo oferece incentivo para que o banco aumente a oferta de crédito. A faixa 1 deve ter início em setembro para o brasileiro que recebe até 2 salários mínimos ou que está no CadÚnico. Da Rádio 2, Fabíola. Giro 87, a notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. É no Mercado Miller. Arroz Paixão R$ 19,95. Macarrão espaguete 750 gramas R$ 4,95. Açúcar cristal 5 quilos R$ 16,95. Óleo de soja R$ 5,95. Café Paduano, café pilão, geleia Elo, Nescau lata 370 gramas, Todd e todo o mercado em oferta. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Miller. Pneu Black, estrada RJ 116, quilômetro 206 em Aperibé. Além de mecânica em geral, balanceamento, alinhamento, caminhão e carro de passeio. Cambagem, troca de óleo, suspensão, borracharia. Está com promoção especial à vista em pneus. Pneu 175-70-13, R$ 289,99. Pneu 175-70-14, R$ 329,99. Pneu 205-55-aro 16, R$ 364,99. Pneu 195-55 aro 15, R$ 334,99. Pneu Black em Aperibé. Telefone 38640520. Zap 997-54-2448. Pneu Black. Promoção especial em pneus. Aproveite! Vai comprar remédios ou melhor em perfumaria e deseja aquele desconto à vista? Vá à Drogaria Aperibense, direção de Darcy Boechat Júnior, centro de Aperibé. Fone 3864-1525. A Drogaria Aperibense entrega em domicílio e ainda oferece um atendimento diferenciado, rapidez e simpatia. É só conferir. Drogaria Aperibense, Rua Professor Honório Silvestre, centro. Restaurante Tempero Caseiro. Self-service de segunda a sábado. Pratos feitos e quentinhas. Entregas a domicílio. WhatsApp 981356701. Ou ligue 999394128. Aceitamos todos os cartões de crédito. Comida caseira com tempero natural é só no Restaurante Tempero Caseiro, na Rua Serafim Bairral, centro de Aperibé. Anexo tem o Bazar Fênix, com capas e películas para o seu celular, caixinhas de som e outros artigos para presentes. Bazar Fênix, o seu cartão de entrada para o Restaurante Tempero Caseiro. Empreendimento Família Fênix. Também aberto aos domingos para almoço e de segunda a sábado aberto a partir das 18 horas com lanches, caldos e outras variedades. Aproveite! No inverno, você ouve primeiro aqui. Ela pirou na Dodge Ram, mordi aquele corpinho até de manhã, provou do pião e a blogueirinha virou fã. Movimento da mola da Ram, movimentando. Só uma rádio que tem ouvintes como você. Você toca músicas como essa. Se esse mundo acabar e for inevitável nosso fim, só quero que lembre de mim. E quando a luz apagar, eu fecho os meus olhos e vivo em ti. Só quero que lembre de mim. No inverno, o nosso som é mais quente. Já cê não quer sair, como ruim da história, então fala aí. Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta. Já cê não quer sair, como ruim da história, então mente aí.

mostrar quanto é grande o meu amor. E se por um milagre eu tivesse 7 vidas, as 7 eu daria para ficar com você. Rezei 20 Pai Nosso e 15 Ave Maria, pra de uma vez por todas nosso amor fortalecer. E se daqui a 5, 10 ou 30 e poucos anos você me perguntar se te amo do mesmo jeito, olhar nos teus olhos e te dizer, meu amor, meu coração bate no seu peito. Ela, só ela, é quem me faz suar sem ter calor, é quem pode curar a minha dor. Quanto é grande o meu amor. E se por um milagre eu tivesse 7 vidas, as 7 eu daria para ficar com você. Rezei 20 Pai Nosso e 15 Ave Maria, pra de uma vez por todas nosso amor fortalecer. E se daqui a 5, 10 ou 30 e poucos anos você me perguntar se te amo do mesmo jeito, olhar nos teus olhos e te dizer, meu amor, meu coração bate no seu peito. Meu amor, meu coração bate no seu peito. Bate no seu peito. Legal, legal demais. Tá aí Exalta Samba, 7 vidas, Ludmilla e João, A Boba Fui Eu, Ivete Sangalo, Cria da Ivete. Olha você, oportunidade de emprego, hein? Oportunidade de emprego. Atenção aí, a Suraletex está precisando de costureiras, também de auxiliar de costura e vendedoras para a loja. A Suraletex está precisando de costureiras, auxiliar de costura e também vendedoras para a loja. Os interessados, levar currículo na Suraletex. O zap para informações é o 22 988 35 94 57. 988 35 94 57. Oportunidade de emprego aí para você, tá beleza? Olha, o terceiro show de prêmios beneficente para a construção da nova sede do Asilo de Itaucara. Terceiro prêmio R$ 2.000, segundo prêmio R$ 3.000, primeiro prêmio R$ 10.000, valor da cartela R$ 120, você encontra no Bar do Giló em Aperibé. Será no dia 23 de julho, a partir das 10 horas da manhã, no espaço de festa Arca da Aliança, Estrada Itaucara Portela, com direito a churrasco, refrigerante e também levar um acompanhante. A Prefeitura Municipal de Aperibé comunica que os tributos municipais inscritos em dívida ativa estão com desconto de 95%. Para pagamento à vista na multa e juros até o dia 31 de julho. Aproveite a oportunidade para regularizar os seus débitos junto à Prefeitura Municipal. E o grande show de prêmios beneficente à PAE de São José de Ubá, na Praça Milton Machado Valeriotti, dia 27 de agosto. Compre logo sua cartela no Bazar Souza. Tem um Gol Flex 0 km, também moto, televisão, um carro T-Cross Sense Flex 0 km, Virtu Flex 0 km, Polo Track Flex 0 km, enfim, um super show de prêmios para você não ficar de fora. Então compre logo a sua cartela e boa sorte! 2h40, 2h40. Vamos para o nosso apoio e já já a gente volta com mais sucessos. Antes, tem um Central Esportivo para você. Essa é a rádio que todo mundo ouve. 87 FM. É hora de ficar ligado nas principais notícias do mundo do esporte. Central Esportivo. Alô, galera! Retornando aqui no Central Esportivo para mais uma participação nesta segunda-feira, hoje, 17 de julho de 2023. Futebol!

do tempo.